Vai ter! Me disseram que a dor da saudade se cura bebendo. Eu já tô na décima garrafa e da dor. Muito bom, muito bom.